expressão. Aqui eu tive de nós dois. Aqui eu tive de nós dois, baby. Não sei explicar a tremenda confusão que invadiu meu coração. Yeah. Mas atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e me faz bem. É o sentido da paixão. Uma onda diferente. É. Mas nada vai roubar a perfeita sensação, a que eu senti logo depois. Mas eu não sei explicar a tremenda confusão que invadiu. Demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e me faz bem. É o sentido da paixão. Uma onda diferente. Atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e me faz bem. Sentido da paixão, uma onda diferente. É uma onda diferente. É. Oh. A pensão foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e me faz bem. É o sentido da paixão. Uma onda diferente. Atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor, o nosso amor é demais e me faz bem. É o sentido da paixão. Uma onda diferente. Sempre vale. Só não podemos duvidar de nós, nem vivermos sós. A nossa estrela vai brilhar na correnteza, te encontrar e navegar na imensidão. Me leva pra onde você for. Faça de mim o sonhador e estaremos sempre juntos no som. Minha estrela guia no céu, nosso dia a dia. Pela Nova Brasil FM, sob medida. Nova Brasil. Uma hora só de música. Nova Brasil. Seja aqui.

se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco acabou. Que por tão pouco acabou. I see what my fault is, and I am born. I see that my heart is strong. People fucking my job, all of us had to be prepared for this. I am born. Is that a job? Feito em cor, refeito.

por isso sonho. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, são coisas da vida. Sabe se vai ou se ficar. Ah, ah, são coisas da vida. Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se ficar. Da música brasileira. Yeah.

quarto, bela na noite, nas ondas do luar. Seus olhos negros, pantera nua, querem me hipnotizar. Eu olho sorrindo. eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia, só as coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Tá me esperando na janela, ai, ai.

pode encostar tua mão na minha. Meu amor, meu amor, eu deixo o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite. Na velocidade terrível da queda. Quantos sonhos e sonhos acordo aterrado. A terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando. Na velocidade terrível da queda. Na velocidade terrível da queda. Queda. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Anticolapso final, a vertigem. A penúltima descoberta que a lógica violenta das cores tinge. A velocidade terrível da queda. Velocidade terrível da queda. Oh, oh, oh, oh. A Nova Brasil FM apresentou Sob Medida. Uma hora só de música. ZYD801, Nova Brasil FM, 89,7 MHz. Uma empresa do grupo Sol Panambi, moderna e brasileira. Nova Brasil. Nova Brasil.

beijar. Afasta esse tormento. Telefonema teu, tava precisando de uma voz no ouvido. Tava imaginando teu olhar mirando meu. Tava desejando um beijo em teu umbigo. Tá legal, falei. Me dei mal, mas amanheceu um novo dia. Já esqueci, pensei em te decidir. Tô aqui esperando pra ver se você vem. Deixa de lado essa tristeza. sair na quarta-feira com os meus beijos de amor. Deixou uma incerteza, um bilhete sem cor. Tem na prateleira o orgulho e a razão. Consultei casadeira, me guiei por intuição e ninguém, ninguém. Ó Santa Helena. Desse som. Mas hoje eu

Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei no coração um sopro e uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques, as manias transparentes. Transparentes, feito bijuterias pelas vitrines da Siloper da Alma. Canção